elite, tipo que passa maquiagem pra tomar tapa, tá ligado? Sem talaricagem, mais DJ Kaique, Patrick, ó. Só acaba fudendo com quem você nem quer fuder. Você odeia o Orla, odeia o Patrick, odeia o Landenberg, quer ficar com raiva, fique. Que eu sou maconheiro igual o Fernando Henrique. O desespero retornável alternando os kick. Mulher repete as merda que eu gravo, filha da puta. Igual ela a um exército, o cérebro seu lado. Nem é que sou mais mestre que o resto, até porque nem presto, não vale um centavo. Mas meu rap não é creminho de mascavo. Quanto mais cavo o buraco, mais alto grita um bravo. E irrita, é claro, foda-se o estrelato. Eu nasci no anonimato, sem Danone nem nome no mato. Olha o terror, do seu namoro mesmo sem fazer música de amor. Olha o terror, olha o terror. Essa mina não é melosa, ela só goza com a touro. Olha o terror, do seu namoro mesmo sem fazer música. Furo que talvez o hip hop tape. Um desvio de caráter, fio no desencape. Desde pivete era pinga e 7-up. Então ouve essa jossa ou ele chape. Nessa bosta de inveja não derrape. Removido pelo enxaco e como intercap. Nessa vida embaralhada eu retruquei sem saber. Sua mãe te fala que eu carrego encosto. Sua amante quer ver os traços do meu rosto. Eu nem quero comer essa convosco. Deixo pra você, ela já é pouco pra alguém tão tosco. Veja como é que é, viado de abatá, querendo aproximar. Sai do meu pé, mas eu continuo bebo de epoclé. Meu transporte é a pé, só andar pra desandar.